Oi, gente, boa noite. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo esse sábado, agora que passou, que eu acho que vai ser importante para todos nós. Eu fui fazer um passeio de moto com a Sabrina, foi eu e a Sabrina na minha moto, ela foi na minha garupa, e um outro amigo meu, ele foi na moto dele sozinho, fomos nós três. A gente foi fazer um bate-volta daqui do Rio para Tiradentes, em Minas Gerais. Foi a primeira vez que eu fui lá. 330 e poucos quilômetros para ir, 330 e pouco para voltar. E tava na rodovia, quase chegando lá, já tinha chegado, na verdade, já estava ali em Tiradentes já. E quando a gente estava na rodovia, vocês sabem quando tá na rodovia, é muito mato, né? De um lado e do outro, né? Às vezes parece aquelas casinhas aí. Então era muito mato. Aí lá interior, né? E eu tava em cima da moto e. Aí tinha uma igreja na frente, em cima de uma montanha. Uma igreja muito bonita, muito bonitinha, assim, pequena, assim, uma igreja. Aí eu falei, caramba, que legal, no meio do mato, assim, na montanha, uma igreja, né? Parecia ser uma igreja católica, pequena. Aí eu tô na estrada e olhando para a igreja, apreciando a igreja, achei ela bonita, tava muito bem arrumadinha, né? Muito novinha, tudo pintadinho, lá em cima da montanha. Mas tava lá na frente, ela tava aqui atrás, vindo de moto, eu vi de longe, assim. Não era muito alto, não, tá? Era bem próximo, assim, uma montanha pequena, um morrinho pequeno. E aí, de repente, se abriu tudo, assim, para mim, em cima da moto abriu tudo. Buf. Quando abriu, eu vi a contraparte astral da igreja. Eu vi a contraparte astral da igreja. Cara, não dá para explicar. Eu vou tentar explicar em algumas palavras, mas não dá para explicar em palavras. Eu vou falar, o que eu vou falar é assim uma explicação bem pobre, porque não tem palavras. Eu vi em volta da igreja uma luz toda azul clara. Em volta da igreja, uma luz azul clara que ia até o alto, assim, e até a igreja. Só que não ficava só na igreja. Aquilo se arrastava por toda a montanha para baixo e vinha até a estrada. O negócio abarcava aquilo tudo, só que vinha tudo da igreja. Só que eu não só vi, eu vi, mas eu senti a vibração também. Porque eu entrei naquele mundo ali, teve um determinado momento que eu entrei ali na estrada, porque o negócio vinha até ali embaixo. Eu vi um monte de espíritos voando em volta da igreja. Uns não tinham forma, eles eram de pura luz, e outros tinham a forma humana, mas eram pura luz também. Outros tinham umas trombetinhas assim, na boca, assim, tipo umas cornetinhas na boca, assim. Eles tocavam assim. E aquilo muito bonito. E a vibração maravilhosa. Tu não quer sair dali de dentro. E eu vendo tudo aquilo. Aí os espíritos começaram a falar na minha mente. Falaram, filho, aqui essa igreja ela é muito amparada. Ela é muito amparada por espíritos muito iluminados. Aqui é o interior. As pessoas que frequentam aqui essa igreja, o conhecimento espiritual delas é um conhecimento primário, muito primário, muito. Eles não têm conhecimento espiritual científico, aprofundado. Falou, filho, eles são muito ignorantes, tá? Eles estão no beabá da espiritualidade, tá? Mas tem uma situação, tem um diferencial. Aí eu falei assim, qual é? Todas essas pessoas humildes, que não tem muito conhecimento, com esse conhecimento primário, essas pessoas humildes que frequentam essa igrejinha, eles têm uma qualidade. Falei o quê? Eles são puros de coração. Eles são puros. Eles são humildes, né? E eles são fraternos. Eles fazem o bem, eles são educados uns com os outros, se tratam todos bem. Nessa igreja não tem disputa, não tem inveja. Não tem competição, não tem ganância, não tem discussão, eles todos ali eles se respeitam e eles tudo trabalham em prol mesmo do amor, da fraternidade e tudo mais. Então, o amparo ali é muito grande, muito grande. Aí o Espírito falou assim na minha mente: você entende, filho, que essa igreja aqui, mesmo eles sem conhecimento nenhum, ela tem muito mais luz do que muito centro espírita, do que muito centro espírita por aí, que tem dirigentes e médiuns, que tem o livro dos Espíritos todo na cabeça, tem o livro dos médiuns todo na cabeça, o Evangelho segundo o Espiritismo todo na cabeça, e várias outras obras todo na cabeça. Mas eles não têm essa pureza de coração, não têm essa humildade, não têm essa fraternidade. Na verdade, tem muito centro espírita aí que, quando você entra, os seus adeptos, né, inclusive os dirigentes, você acha que é maravilhoso porque eles te recebem sorrindo, falando mansinho e tudo mais, mas é só fachada, não é nada daquilo. Ali dentro é muita competição. É muita soberba, muita arrogância, a soberba do saber, arrogância porque tem muito conhecimento, né? E quanto mais conhecimento a pessoa ali vai adquirindo, não são todos, tá? Não estou generalizando, mas são muitos centros que acontece isso. Quanto mais conhecimento, mais arrogante o cara fica, ou a mulher, arrogante, nariz em pé, prepotente, vaidoso, e Deus não está nisso. Porque, na verdade, mesmo com todos esses livros, a gente não sabe nada. Porque existe muito mais no universo. Então a gente não tem o direito de ficar arrogante e vaidoso por causa dos conhecimentos que a gente adquire nesses livros. Porque não é todo o conhecimento do universo, por mais que nós tenhamos muitos livros. Então o Espírito foi falando para mim: filho, tem muitos centros espíritas que eles são pura treva. É dominado pelas trevas totalmente. Ah, mas eles não têm amparo? Tem. Mas é por causa das escolhas deles e pelas atitudes deles com que eles estão sintonizando. Então eles vão atrair espíritos com relação ao que eles estão sintonizando, o quê? Vaidade, arrogância, prepotência, aquela disputa, né, entre eles, né? Isso daí são todos sentimentos que não habitam em Deus. Então, infelizmente, muitos centros aí as pessoas acham que é pura luz e não é. Assim acontece também em igrejas evangélicas, centros de Umbanda, algumas igrejas católicas também acontece isso, mas em centros espíritas acontece muito, principalmente centros espíritas, tá? Porque qual é o problema ali? Muito conhecimento, muito estudo, os livros todos na cabeça, mas não faz o principal, que é a reforma interna, a reforma que precisa ser feita. Eles não modificam, por mais que achem que estão modificando, eles não modificam o seu jeito de ser. E quando tentam modificar, modificam de forma errada. Se torturam, querem uma angelitude instantânea, que não vai conseguir, angelitude instantânea. Se cobram em excesso, ficam culpados por qualquer errinho que cometem, isso daí já é outro grupo que tem isso, e acabam ficando rígidos demais consigo mesmos e acabam sendo rígidos com os outros. E aí também causa um grande problema. Começa a ver defeito em tudo, não vê as qualidades, sendo que todos nós somos imperfeitos e temos defeitos e qualidades. O que que a gente tem que fazer, gente? Nós não temos que ver mais os defeitos de ninguém, nós temos que ver somente as qualidades. Isso é um nome, o nome disso é indulgência. Nós temos que ser indulgentes, porque o indulgente, ele traz alegria, traz felicidade para o ambiente, traz mansidão, ele vai ser uma pessoa querida, ele vai ser uma pessoa que as pessoas vão gostar dele, porque ele não enxerga os seus erros, ele só vai enxergar as suas qualidades. Não quer dizer que ele não enxerga, ele está vendo que você tem aqueles defeitos. Só que ele vai te ajudar, em muitas situações, ele vai te ajudar a melhorar aquilo sem você perceber que ele está te ajudando nos seus defeitos. Ele não vai chegar a falar: oh, você tem isso, isso e isso. Não, ele vai te ajudar sem que você perceba que ele está te ajudando nos seus defeitos, através de algum conselho, de atitudes, porque ele vê as qualidades, tá? E a rigidez, o rígido, que é aquele que só fica vendo os defeitos e fica cobrando demais, a rigidez, ela afasta as pessoas de você. A rigidez, ela irrita as pessoas, deixa as pessoas com raiva de você, chateadas com você, porque nós não temos o direito de cobrar ninguém excessivamente, nem a nós mesmos, porque Deus não, ele não faz isso. As pessoas que estão ali, elas são puras de coração, elas são dessa igrejinha, né, de Minas, elas são puras de coração, mas elas têm defeitos. E olha a quantidade de luz que tem lá. Porque eles não ficam vendo os defeitos uns dos outros, eles veem as qualidades. Tá? A gente vai ter que nascer e morrer de novo várias vezes para poder atingir essa angelitude tão esperada que nós queremos. Isso vai levar milhões de anos, milhões. E para alguns pode ser que demore até mesmo bilhões, dependendo da resistência do espírito em permanecer no mal. Né? Então, eu acho que a gente devia pensar nisso para a gente poder ficar tranquilo, porque eu teve um tempo que eu fiquei assim, me cobrando em excesso. E aí, você se cobra em excesso, o que acontece? Quando você erra, você se sente culpado, você sente culpa. E se você se sente culpa, é ruim, porque você sintoniza com esferas inferiores, né? E você acaba adquirindo uma ansiedade muito grande, né? Acaba adquirindo essa ansiedade muito grande, e isso é péssimo. Você não vai conseguir sintonizar com os bons espíritos, porque os mentores, os benfeitores espirituais, eles não cobram dessa forma. Eles nos ajudam de forma carinhosa, amorosa, né? Eles não vão deixar de trabalhar com você porque você errou. Ah, agora eu vou largar tudo porque eu errei, os meus mentores vão ficar chateados comigo, eles vão ficar aborrecidos, então eles não vão vir, não vão trabalhar mais comigo. Não existe isso, não existe. Os espíritos da luz, eles não te culpam, eles não te acusam. Quem acusa são os espíritos das trevas, eles acusam. Só que eles acusam, sendo que eles também estão fazendo um monte de coisa errada. Eles estão nas trevas fazendo mal para as pessoas. Então, eles não podem te acusar. Eles não podem te acusar. Se o espírito das trevas te acusar, você vai falar assim: é verdade, eu sou imperfeito, eu cometo bastante erro, mas eu estou aqui querendo me melhorar. Você está em condição pior do que a minha, porque você não quer melhorar, você quer continuar no mal. Então, eu estou melhor do que você. Né? Porque, pelo menos, eu quero sair do mal. Eu estou trabalhando para sair dele. Eu não quero mais continuar. Isso leva tempo, porque a gente está acostumado a permanecer no mal já há muito tempo. E nós já ficamos acostumados, tão acostumados, nós ficamos tão acostumados que o mal virou normal. A gente vê o mal todo dia na rua e normal, virou normal. E se você for bom, se você tiver umas boas atitudes, as pessoas ficam torcendo a cara, ficam sem entender aquilo, porque você vira um extraterrestre no meio das pessoas, né? Você é como se fosse um alienígena ali no meio das pessoas. Tem gente que acha que você está fazendo tipo, acha que você está querendo, ó, se mostrar para os outros que estão em volta, e quando, na verdade, você não está fazendo isso. E outra, você começa a se elevar, você começa a crescer, a evoluir, você é inevitável. Se você começar a se iluminar, se você começar a evoluir, começar a crescer, mesmo com os seus defeitos, mesmo cometendo erros e tudo mais, mas você está trabalhando para crescer e para evoluir, você vai começar a ficar muito sereno. Você vai começar a ficar muito tranquilo, você vai começar a ficar muito sereno, você vai falar devagar, você vai falar baixo, você não vai conseguir, vai ter momentos que você não vai conseguir nem falar alto, você não vai conseguir gritar. Você vai começar a ficar muito sereno e você vai ficar muito mais calado do que falando. Você vai ficar observador de tudo e você vai começar a discernir, saber a hora que você tem que falar e a hora que não. E quando você tem que falar, quanto tempo você tem que falar e o que você tem que falar. Você começa a fazer isso. Você começa a medir as suas palavras com relação ao que você fala para o seu próximo. Você começa a fazer assim. Você começa a entender como é que funciona o universo. Você sabe que todos nós somos um. Então você vai pensar muito antes do que você vai falar para alguém, porque se você machucar essa pessoa, você vai adquirir um problema para você, um karma para você, você vai, né, muitos problemas, né? Então você começa a ficar muito sereno, muito tranquilo, e aí vai ter gente que vai chegar para você, sabe o que que vai falar? Você está triste? O que que aconteceu? Está chateado? Está tudo bem? E você está bem pra caramba, porque tu está numa conexão gigantesca com esferas elevadas, mas as pessoas não estão compreendendo. Você está em paz. Você está sentindo uma paz muito grande. E quando você sente essa paz, quando você sente essa tranquilidade, você vai ficar assim, sereninho, tranquilo, vai falar baixo. Você não vai conseguir gritar, você não vai conseguir falar nem palavrão. Você vai ficar... E muita gente não vai entender isso. Porque você vê como é que as pessoas estão, elas estão todas muito agitadas, agressivas, as pessoas estão muito violentas, né? Só que elas... O que é o violento? Tem gente que vai falar assim, poxa, violento, acho que ele deve estar dizendo dessas pessoas que batem uma nas outras, que é uma... Não, violentas na forma de falar, na forma de agir com o outro, agressivo. E você vai começar a não ser desse jeito. Vai ter gente que vai debochar de você. Ah, você é hipócrita. Ah, você fez isso, isso e isso lá atrás. Agora você vai me dizer que você virou um anjinho. Entendeu? Você vai dizer, não, eu não virei um anjinho. Eu tô cheio de defeitos ainda. Só que eu tô de boa vontade trabalhando para melhorar mais. Para melhorar. E isso não é a força. Eu tô fazendo porque eu quero mesmo. E quando você faz isso, Deus vê. Os espíritos iluminados veem, Jesus vê, e eles te dão todo o amparo para você conseguir mais e mais e mais e mais e mais, né? Você vai conseguindo cada vez mais. É o que acontece comigo. Eu estava até conversando com a Sabrina hoje. Eu falei, caramba, esse é um negócio estranho. Às vezes eu estou com a vibração lá em cima. Aí, às vezes, dá um desânimo, ela cai. Aí fica ruim para caramba. Quando ela fica ruim, aí vem de novo irritação, vem falta de paciência, vem um monte de coisa. Mas só que como eu tô adquirindo conhecimentos, mesmo sentindo tudo aquilo, tu vai segurando. E aí tu começa a trabalhar para subir a vibração de novo, aí tu fica normal. Normal, tu não tá nem lá nem cá, tu tá no meio. Aí tu vai trabalhando para ir mais. Aí tu sobe de novo. Só que tu percebe que a gente não consegue se manter, sabe? A gente não consegue ficar direto. A gente fica normal ou então cai para caramba. Depois sobe, fica nessa oscilação. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Até você ficar só lá em cima, tu vai ficar nessa oscilação. Tu vai descer, vai subir de novo, vai ficar no meio, vai subir de novo, vai descer. Aí vai chegar uma hora que tu, buf, fica só lá em cima. Aí quando tu ficar só lá em cima, cara, aí tu já vai para outro patamar. É assim foi com os arcanjos, assim foram com os anjos. Com os arcanjos, esses espíritos que já não encarnam mais, que não precisam mais encarnar, que são feitos de puro corpo mental, não tem nem corpo astral, eles têm mais, a vibração deles é sempre lá. Bum, bum, bum, eles não caem a vibração. Está sempre lá em cima. Mas eles já foram como nós. Eles já passaram pela mesma dificuldade que a gente. O mesmo trabalho de reforma íntima, a mesma coisa, até virarem o que eles... Até se transformarem o que eles se transformam. Né? Então... isso faz parte da caminhada da gente. Jesus e esses arcanjos, eles não foram criados já dessa forma. Eles já foram seres humanos assim que nem a gente, já encarnaram, já cometeram crimes, já ofenderam, já magoaram as pessoas, já fizeram tudo isso para chegar até onde eles estão. E a gente vai ser da mesma forma. Só que o que a gente pode fazer para chegar lá mais rápido? A gente fazer o que a gente está fazendo, essa reforma íntima de forma saudável. Sabendo que nós não vamos atingir angelitude nessa encarnação, não vamos. Não vamos atingir isso na próxima, nem na outra, nem na outra, não vamos. Mas podemos ir bem mais rápido. Nós podemos pular algumas encarnações? Podemos. Podemos, isso nós podemos. Nós podemos queimar umas 5, numa encarnação só. Até 10, se quiser. A gente pode queimar, numa encarnação só. Aí muita coisa que você precisaria fazer numa próxima, você não, não, você já fez agora. Já resolveu agora. Aí já, mas isso não é salto na evolução, tá? Não é salto. A evolução não dá saltos. Mas você pode queimar muita coisa fazendo muita coisa boa agora. Você queima muita coisa que deveria fazer no futuro. Porque na programação, no plano espiritual antes da gente encarnar, a gente pede para um monte de coisa. A gente anota no papel, pede um monte de coisa, escreve um livro, que tudo que a gente quer. Aí dá na mão dos benfeitores. Ó, eu quero fazer tudo isso aqui na próxima. Aí eles vão lá, tá bom, a gente vai analisar. A gente analisando, a gente manda para você o que você vai poder fazer na próxima. Vamos supor que você escreveu um livro de 50 páginas, tudo que você quer. Ele vai trazer de volta, ó, você vai fazer isso aqui, toma, duas páginas. Duas páginas. Ou uma só. Aí você fica chateado. Você fala assim, pô, mas eu escrevi 50, escrevi 60, 70 páginas de tudo que eu quero fazer. Pô, você está dizendo aí que eu vou viver 85 anos, dá para fazer bastante coisa. Ele falou assim, não, duas páginas. E quando você descer lá, quando você encarnar, você não vai cumprir com essas duas páginas. Você não vai cumprir. Você vai falar que está difícil, você vai reclamar, vai chorar, vai dizer que Deus esqueceu de você, você vai dizer que Deus te abandonou, você vai dizer que você está cheio de problema, que está muito para você, que esse fardo está muito pesado. Quando estava lá, você pediu 50 páginas. Você não está conseguindo fazer as duas. Aí o que, que acontece? Aí as outras páginas vão ficando para a próxima encarnação, para outra, outra. Uma página, duas páginas em cada encarnação. A gente pode mudar isso? Pode. Ele te dá duas páginas. Você desce e você faz muito mais do que as duas páginas. E aí eles se surpreendem lá em cima. Porque é difícil isso. Eles se surpreendem, falam, pô, peraí, o cara está indo além das expectativas, então vamos botar mais coisa para ele fazer. Só que você não pode pegar aquilo como dificuldade. Se começar a reclamar, pegar aquilo como dificuldade, aí eles vão frear de novo. Você não está aguentando, porque eles não vão colocar nada maior do que você pode carregar. Porque tem muita coisa que parece que é dificuldade. Ai, está difícil. Ai, quanto problema. O seu problema é pior do que todos os outros, né? O seu problema é o pior de todos, né? O dos outros nunca é mais que o seu é pior. Ai, quanto problema. Se você enxergar direito, gente, será que o problema está tão grande mesmo? Será que está grande mesmo esse problema? Vamos analisar. Não está grande não, gente. Não está. Não está. Vamos pensar direito. Vamos pensar direito. Não está tão grande assim. Tá? É, porque o universo é tão grande, o planeta Terra é tão pequeno, se pegarem teu espírito, algum benfeitor pegar teu espírito, tirar do corpo e levar você para fazer um passeio no universo, e você vai se distanciando da Terra, a Terra vai sumindo, ela vai ficando pequenininha. Ela vai sumindo, sumindo, sumindo, vira uma bola de gude e depois ela some. E o universo gigantesco e tal, você fala, caramba, eu estou me preocupando com aquele problema, lá ficou tudo lá para baixo, ficou tudo lá. Eu estou aqui no universo, aqui já passei por um monte de planeta, um monte de galáxia, cheio de vida, cheio de outros seres e tudo mais, eu me preocupando com aquelas coisas pequenininhas lá da Terra. Entendeu? Então, a gente é que dá ênfase para os problemas. Sabe por que a gente tem problema? Porque a gente mesmo dá ênfase para eles. Estava pensando nisso hoje. Problema não existe. Problema foi feito para ser resolvido. Se não der para resolver, já está resolvido. Está resolvido. Não existe. Não existe problema. Entendeu? Então, por exemplo, é a mesma coisa. Um juiz chega e fala para você, você vai ter que pagar uma multa de 100 mil reais. Você vai falar assim para o juiz, você me desculpe, doutor, eu não tenho 100 mil. Eu não tenho nem mil. Aí vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Você não vai pagar. Você não tem. Só se ele parcelar em 100 mil vezes. 1 milhão de vezes. Entendeu? Então, a gente tem que analisar direito essa situação dos problemas, porque nós não temos problemas. Não existe problema. Eu não tenho problema e nenhum de vocês tem. Não existe problema. Tá? Então, vou falar só até aqui, porque eu acho que nós devemos pensar nessas coisas. Tá bom? Obrigado.